3178 com 119 a bordo, 3h30, alterna Aracaju. Gente, 119 a bordo, altímetro no 095, táxi via India e Alfa, reporte no ponto de espera da 28. India e Alfa, reporta no ponto de espera da 28, ponto 13. 1978. Passagem do Airbus da TAM, táxi via Alfa Índia, portão número 4. Alfa Índia, portão 4, né? Salvador, 31178, se aproximando do Ponte Bela, 28 pronto. 31178, a linha decola da 28, vento 260 graus com 89, após decolagem mantém proa até 3.000 pés. Ativo, após decolagem mantém a proa até 3.000 pés, 31178. Após 3.000, sai no perfil, continua no perfil da Aromelim. Afirmo. Sim, obrigado. Manda ali, decola para o 31178. Livre decolagem. Decolagem, gente. Vigilância, submantenha nível 290. Gente, para 290, poderíamos curvar à direita? Estamos aqui agora cruzando 2.000. Afirmativo, autorizado. Gente, curvando à direita. Bastidor em Salvador, boa noite, o Gol 805 com a Alfa. Gol 805, boa noite, desse mantém nível 050, chegada Acari, pista 28. Acari para o 050, pista 28, 805. Nível 290. 6290, pode estar presente o apoio de Maceió? Chame o centro agora em 12685, solicite direto a Maceió. 2685, grato. Controle, desça para 2000, altímetro 1015. 805, entendeu? Autorizado para 2000, ajuste 1015. Ótimo. Carol. Poxa, 3500 em contato, né? Subi lá, acertar 3500. 520, chame o controle Salvador em 1935. 805, chuva leve no aeródromo, pista molhada. Ciente, 805. Controle Salvador, boa noite, 3520, cruze 210, prono 60, ciente de informação alta. 520, controle Salvador, chegada cara autorizado, desse mantenha nível de voo 040. Pista 28, molhada, chuva leve. 0403-3600-062, aguarde chegar na CARI, aguarde instruções para atuar, posição Jonas, 0402. Desça até o nível 150, vou fazer. Chegou no 704, foi e comprou da posição Jonas. Gol no 704. Puxa, tem condições de livrar agora o 390 pro nível 160. 18, a título de informação, posição 2 horas, no momento possível. 10 horas, 27 milhas, rumo oeste, passando, continuando 390, vai iniciar descido, deve cruzar o seu mesmo mais um minuto, com o 7 presente. Qual é a sua poroa magnética? No momento, senhor, 046. 520, efetuando alguns desvios? Você efetua um desvio à direita para evitar uma formação, mas já está na Prolicare novamente. Certo. Controle, boa noite. Voo do 896, Flávio Bravo. 96, desse mantém a nível de voo 050, chegada a Cari. Entendeu, 50, 12 Cari, gol 9, chegada a Cari, gol 8, 9, 10. Estabilizando o localizador, alma milha, pausa 805. 805, reduza para aproximação, cheque prepouso, chame a torre 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, mate, até já. 3520, desse mantenha 2000, altímetro 10, 15. 2000 pés, 10, 15, 3520. Meia, controle reautorizado para 3000, altímetro 10, 15, gol 1896. 3000, Beriquim, voo 1-8-9-6. Controle Salvador, boa noite, voo 1-7-1-4, informação. 1-7-1-4, desse mantém a nível de voo 040, chegada a Cari. Cari pro 040, 7-1-4. Salvador, boa noite, o Gol 805, está estabilizado, localizador e glide, tem o trem baixar travado. Boa noite, Gol 805, livre pouso na 28, vento 250 graus com 8 nós, altímetro 10-15, pista úmida. 7, confirma o vento, por gentileza? 240 graus com 5 nós agora. Muito grato, senhor. Estou a 1.500, 805. Ciente, confirme, tem chuva na final? Negativo. Esse mantenha 2000, livre LF, reporte estabilizado, localizador. 2000, portal estabilizado, localizador, gol 896.